Vamos, vamos, vamos. Abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Eh? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aun cuando mienta. Yo, Fubu G. De ouvir, sou vistices no mundo daqueles gajos egoístas que fico com tudo. Não consigo entender do sofrimento, a razão de todo o mal que nos consome por dentro. Porque há tanta gente que ninguém quer saber, que tanta gente virar as costas e manda-os foder. Para todos os pataqueiros que não querem saber de nada, eu só vos digo que uma cena não existe, o fim da nova vossa estrada. Pois vocês vão sofrer para sempre pelo vosso egoísmo, vão dar problemas na mente, vão estar sempre a pensar naqueles que não ajudam, naqueles que ignoraram, sempre cagaram. Quando vinhas ter comigo podias sempre, charrinho, não levas nada, tem cuidado, olha para trás, senão vês o que o meu people faz. Eficazmente, não tramos um doce a um bebê, eu tenho fumo para os meus rapazes também. Falas de mim, boa, pelas costas, depois falas que te apresenta, já que te armas, pá, olha para ti. Passam mal todas as pessoas da palavra verbal, podem levar a mal todo o mal que intervém. Por momentos que já passei, sobre dicas em que derramei, olha eu sei, olha eu sei. Passam mal todas as pessoas da palavra verbal, podem levar a mal todo o mal que intervém. Por momentos que já passei, sobre dicas em que derramei, olha eu sei, olha eu sei. Nunca te apresenta, mas não brinca comigo. Eu como sou DLS, isso não tem nada a ver. Eu não vou-te comer, não te chegues muito a mim. Já fizeste tanta merda, mas isso comigo não. Eu como posso ser tanto aquele bairro, não penses. Isso que tu não pensas, não tem nada a ver. Achas que sou otário, mas não sou dread. Cuidado, olha sempre para as costas, senão o pau vais levar. Não te venhas queixar, pois então vou quebrar. Vais ver o momento em que vais filar o puto. Com isso todo sobre queixoso, todo meloso, eu acho este beat estrondoso. A mim que te apresenta, se te dás para isso, puto, assim não vais a lado nenhum, se queres ser minha bro. Ou deixa disso, mo, che, a mim que te deixa. Isso assim, já, yeah, o sabe ou não? Bora lá nessa cena, mo, não se adjunto da ninja.